O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, diz que está a fazer melhor para os munícipes, relembrando que a situação de Magalhães Pessoa não pode continuar como está. Neste momento, a Leiria Sport, da qual a Câmara Municipal é a única acionista, tem uma dívida de 4 milhões de euros ao fisco. Mas, para piorar as coisas, está ainda em cima da mesa a eventual devolução de alguns fundos da União Europeia, que serviram para a requalificação deste estádio, que, como já disse, serviu de palco para o Euro 2004. Quanto ao presidente da União Desportiva de Leiria, mostrou-se despreocupado com a situação. O estádio ainda não está em asta pública, mas poderá ir, e a quantia será por 63 milhões de euros, mas apenas em 3 das 4 frações. Uma das frações, de 2 mil metros quadrados, continuará a pertencer à Câmara Municipal, que pretende ali reinstalar o centro associativo. Neste caso, o que irá à asta pública será o parque de estacionamento, com capacidade para 450 lugares, o remanescente do topo norte e ainda as bancadas e o campo de futebol. Fundação Jorge Antunes e Instituto Dom João V são nomes que já não deverão figurar na primeira divisão do campeonato sénior de futsal na época 2011-2012. Tudo porque ontem Ventura Pereira, presidente do Clube Pombalino do Instituto Dom João V, anunciou a intenção do clube de desistir da sua atividade. Tudo por questões financeiras, aliás, e também por falta de apoios. Já hoje, José Antunes, presidente do Grupo Desportivo da Fundação Jorge Antunes, disse também ter intenções de encerrar as atividades na modalidade de futsal, devido também ao mesmo motivo. A Federação Portuguesa de Futebol adiantou à Agência Luz, através de um membro da entidade, que ainda não receberam qualquer comunicado oficial de desistência de nenhum dos dois clubes já aqui referenciados. Mas caso estas desistências se venham a confirmar, Olivais da Série B e Chaves Futsal da Série A, os terceiros classificados destas duas séries, deverão ser os promovidos à primeira divisão. Em causa está ainda a questão da compra dos direitos esportivos, expiraram no dia 15 de junho, ou seja, ontem. Mas ainda não há qualquer certeza, até porque, segundo adianta a FPF, não recebeu qualquer comunicado oficial de desistência destes dois clubes, que ainda assim deverão efetivamente abandonar a modalidade de futsal. Antena Web, Desporto. 512.558 atletas inscritos nas várias federações. Este é o número total de atletas federados, como disse. A notícia foi divulgada na passada segunda-feira pelo IDP, o Instituto do Desporto, em Portugal. Também estão revelados, em maior pormenor, quais os atletas federados por cada distrito. Lisboa, naturalmente, é o distrito com o maior número de praticantes das várias modalidades e o maior número de atletas federados, 100.446. Este é o único distrito que ultrapassa os 100 mil atletas federados. Na segunda posição está o Porto, naturalmente, a segunda maior cidade do país, com 91.319 atletas federados. Aveiro é o terceiro distrito com maior número de inscritos nas várias federações, mas muito longe dos primeiros, com apenas 41.006. Coimbra é o distrito de surpresa. É a terceira maior cidade, a cidade de Coimbra, é a terceira maior cidade do país, mas tem apenas 21.606 inscritos e está na nona posição dentre os distritos que têm mais atletas inscritos. Coimbra tem, por exemplo, menos atletas do que Leiria, que tem 23.215. Todos estes distritos apresentaram um crescimento superior no que toca à inscrição de novos atletas de 50%. A exceção faz-se a Castelo Branco, que teve um crescimento inferior, aliás, a 50%. Castelo Branco registava um número de inscritos de 6.039 atletas. Aliás, Castelo Branco, que é o segundo distrito com menos atletas inscritos, atrás dos albicastrenses, só mesmo Bragança. O distrito transmontano tem apenas 3.662 inscritos. Vamos ter em conta que estes dados são de 2009 e que nos últimos 14 anos houve alguns distritos mesmo no interior que marcaram pela positiva. Sobretudo o caso de Viseu. Os vizienses cresceram mais de 100% desde 1995 e já passaram a barreira dos 17 mil inscritos, tendo, por exemplo, mais do que a Madeira, que que tem 17.041. Bragança, como disse, é o distrito, e segundo os dados do IDP de 2009, com menos atletas federados inscritos. A inauguração do Autódromo de Lourenço Marques. A história da ATCM, o Automóvel Touring Clube de Moçambique. E as primeiras provas realizadas nos anos de 1920 a 1930. São alguns dos episódios que se podem ler no livro publicado e que irá ser agora apresentado sexta-feira, da história da ATCM. Mas este livro retrata não só a história da ATCM em geral, mas também a história do Rally em Moçambique, que nas décadas de 60 e 70 acolhia alguns dos maiores rallies do ano. O livro tem 800 páginas e mais de 1500 imagens e ilustrações. Pesa 5 quilos. Foi escrito por Ricardo Brízido e João Mendes de Almeida, ambos filhos de dirigente e piloto, antigos da ATCM. O livro, como disse, será apresentado na próxima sexta-feira, na sede da ACP, o Automóvel Clube de Portugal, e contará, como convidado especial, com a presença de António Marques, que é o atual presidente do Automóvel Touring Clube de Moçambique. João Mendes de Almeida explicou que a época dourada do rally em Moçambique deu-se na década de 1960 e que atualmente estas pessoas que fizeram parte dessa história já têm 60 e muitos anos. Se o livro fosse, aliás, se o livro começasse a ser escrito daqui a 4 ou 5 anos, já muitas dessas memórias se teriam perdido para sempre e que grande parte do trabalho que hoje se conseguiu não seria conseguido. João Mendes de Almeida revela ainda que o trabalho foi feito por Carolice e que, nestes 3 anos de trabalho, pesquisas, escritas e procuras, não houve qualquer apoio, afirmando ainda que a sua realização pessoal é paga por todo este tempo de trabalho e dedicação. A mesma opinião partilha Ricardo Brízido, um dos dois autores, como já dito, deste livro que conta a história do Rally em Moçambique e da ATCM mais em concreto. E, como disse também, os primeiros factos reportam à década de 1920. Um livro certamente indispensável para quem gosta do desporto motorizado e para quem quer ficar a saber mais da sua história e das suas raízes, neste caso, de Moçambique. O Desporto ainda termina por aqui, mas vai regressar amanhã, na sua última edição, às 8 da noite. Fique bem e até lá!